quando eu aprendi que a minha vida já não era a vida de um rapaz. Não podia mais fazer o que agora normalmente todo jovem faz. Vou fazer aquele tradicional baile dos coroas, ouviu? O destino interrompeu a vida alegre do meu pobre pai. Eu chorei quando senti que perderia o meu amigo, que eu não veria nunca mais. Ai, ai meu pai, ai meu pai. Ai meu pai, ai meu pai, tanta coisa não aprendi por você não estar aqui. Logo logo as circunstâncias então mudaram minha vida imediatamente. Meu amigo Erlo, segunda-feira vai estar com a gente. Minha mãe também lá no Palácio dos Bares, ouviu? Segunda-feira tem a carroça lá no palácio. Para não perder outra vez. Até 5 da manhã, gente. Mas devia estar escrito. Vai ser o baile dos coroas até 5 da manhã. O destino então se fez. Ai, minha mãe. Sem limite. Ai, minha mãe. Um abraço. Na, na, na, na, na, na. Ai, minha mãe. Ai, minha mãe. Tanta coisa não aprendi por você não estar aqui. Minha amiga Blinda Diniz, ela dá valor. Quando vi a minha mãe adormecida, minha mãe querida, você é limite! Eu suguei a sua boca na esperança de com ela dividir a minha vida. É Robertinho! A minha juventude, um pouco da minha saúde. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. O Robertinho dá valor, ele é dona Wanda, pode crer. Meus irmãos agora órfãos, mal entendem toda a minha grande dor. Do fundo do baú! Eu que fui a testemunha ocular de tudo, tudo, mas seja como for. Esse aqui é o baú de luxo, viu? Vou seguir sempre adiante, procurando sempre alguém que possa me ajudar. É o baú de luxo do Tom! Tanta coisa que eu devia aprender, agora tenho que ensinar. Luxuosa. Ai meu pai, ai minha mãe. Na, na, na, na, na, na, na, na. E aí, Dodô? Ai meu pai, ai minha mãe. Tanta coisa não aprendi. Só pra recordar, mais uma. Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. Aqui é o baú de luxo, viu, gente? No lugar que era de encontro, só encontro, desencontro. E a saudade de você. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Professor Furaolho. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Chamando Rio Riba, lá no Balneário Maracaxeta. Tá aqui com a gente. Nada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor, cadê você? Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? A gente, segunda-feira, estamos lá no Palácio dos Bares. A Luxuosa lá no Palácio. E você é o nosso convidado especial, viu? Sexta-feira tem o Caribe Show. Volto sempre a mesma hora que é. Sábado e domingo. Que chama no Pingão do Regi. Ei, Cacionel. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Diz amor, Cadê você que me tirou a paz? Cadê você que já não vejo mais? Aqui está a superação em aparelhagem. Cadê você? A carroça da saudade. Cadê você? A emoção de uma magnífica viagem ao mundo das recordações. Cadê você? De quem amo loucamente, dentro de mim pelo seu nome vou gritando. Ah, minha velha! Em outros braços sei que agora se encontra, amando falsamente outro. Abraço o Bomba do Comércio, tá na área. A minha vida, e a garota de luz, a França, chama a mania. Tive esperança de poder lhe esquecer, não consegui porque eu sei que é meu destino. Professor Fura Olho! Na época que ele era solteiro. Amar alguém que é de alguém, eu sei que é contra a lei de Deus. Não voltarei jamais, eu sei. É Palio dos Coroas, até 5 da manhã. Deus, amei demais, também me amou. Você foi tudo em meu viver. Tá gravando aí, maluquinho? Tudo em sofrer. Olha, a gente tá gravando a nossa festa ao vivo. Baile dos Corona Florentina. Nas minhas noites de lembranças eu transporto seu corpo em chamas para se apagar ao meu. Minha boca com meus beijos sei que busca, sonhando tanto com meu corpo que foi seu. Foi tão bonito nosso amor, amor eu sei, mas sei também que nunca mais irá voltar. Outro carinho, outro amor igual não tive. Assim pensando também está. Contra a lei de Deus, não voltarei jamais, eu sei, aos braços seus. Amei demais, também me amou. Você foi tudo em meu viver, mas o destino transformou tudo em sofrer. Chegamos tarde os dois, ao nosso encontro na vida, soubemos ao começar, DJ Tom, que dia terminaria. Chegamos tarde os dois, a última noite já morrer. Mega do CD. De nada vale chorar, você já tem quem te espere. Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho. Já estava escrito que o teu e o meu teriam outros destinos. Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho. Já estava escrito que teu e o meu teriam outros destinos. Olha o Blake, olha a Marisa, Marisa Blake, tá aqui com a gente. Como é que é? Chegamos tarde os dois, só foi um sonho. Minha amiga Amélia dá valor. Sabemos que seu final. Essa música ela só me lembra, ela só lembra daquele. Conhecemos a pena. Aquele rapaz. Chegamos tarde os dois, para salvar os fracassos. O homem que girou a parada. Nada vale chorar, tu voltarás aos seus braços. Só pra recordar, vai. Eu seguirei meu caminho, tu seguirás teu caminho. Já estava escrito que o teu e o meu serían otros destinos. Eu seguirei meu caminho. Amigo Edson Peixeiro, tu seguirás teu caminho. Homem que comanda TF. Já estava escrito que o teu e o meu teriam outros. Falei, é pra recordar. Eu... Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? Quando da busca, né, Robertinho? Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois? Gravando o CD ao vivo aí de passadão, né, maluquinho? Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber. Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois. O professor deu uma talagada, meu Deus! Quantas vezes nós fingimos alegria sem o coração sorrir? Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir? Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer. Ô, Frangília, cadê o óculos do Paulo Blake? Quantas vezes nós dissemos eu te... Ele não tá enxergando nada. Pra tentar sobreviver. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas tem ainda uma esperança de poder viver. Sabe, rebuscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda o melhor parte dessa música é a parte do piano. Seu amor. Então vai, agora. Isso. Fala no ouvido da gata. Aí. Mulher cheirosa. Tá naquele naipe, né? Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer. Quantas vezes nós dissemos eu te amo, pra tentar sobreviver. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas tem ainda uma de poder viver. Quem sabe, rebuscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas, que apesar tem ainda uma esperança de poder viver. Vai, Diego, né, gente? A gente, quem sabe, rebuscando no mundo das recordações e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda uma chance de juntar você. Uma vida tão vazia, sem amor, sem esperança, fez em mim uma descrente de viver. DJ Tom. E durante as minhas férias eu pensei numa viagem, e assim os meus problemas esqueci. Vale dos coroas. E num trem que eu viajei, conheci um moço triste, que a felicidade um dia esqueceu. Esse é o baú de luxo. Me falou de sua vida, seus anseios, suas mágoas. Ele era tão sozinho como eu. Fatalidade, o amor surgir tão de repente. Até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. Nosso modo de sentir nos unia a cada instante. Amigo, seu mano, e o Riba, nós dois, o Balneário, Magacheira. Um abraço. essa aqui do Tom. Sem motivo destruiu nossa alegria, fez com que eu voltasse logo sem você. Na cidade onde eu moro, procurei com esperança outro alguém que ocupasse o seu lugar. Mas ninguém me compreende, só você me entendia, e por isso é que eu procuro por você. Fatalidade, o amor surgir tão de repente, até mesmo quando traz uma esperança, é uma fatalidade. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Florentina Jurunas, ajeitou no palio dos coroas, então toca. Como é que o nosso amor passou tão de repente? Ai, minha velha, sei um adeus, e eu fiquei tão sozinho. Já partiu o TF a esperar lá na Lauro Sodré. E agora fico tão triste. E aí, Wanderson? Pois nada existe. Meu amigo Charlie dos Fanáticos e seu... da Quinta do Whisky. Vem! Carreira solo! Não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Espero que você volte. E aí, professor? Pois os meus braços... Do texto da saudade, hein? A te chamar. Estou querendo abraçar o seu corpo com paixão. Alô, Blake, cadê aquela calça? Empresária Amélia Garcês está na área hoje. Ela está com tudo, hein? Calma, canarinho, vai arriando. Agora. E hoje é por conta da média. Fico tão triste, pois não existe sem seu amor. Meu amor, meu grande amor, espero que você volte. Só pra recordar, né, papai? Pois os seus braços, só pra recordar, a te chamar está DJ Tom, querendo abraçar o seu corpo com paixão. Aqui é até 5 da manhã. É até 5 da manhã. Me dá seu carinho devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. Romance é louca. Te faço minha mulher. O baú de luxo. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia. Te abraço aí, João Palheta. Sonhando o dia. É. Palheta. abraço aí, o Orlandinho. Ai, meu Deus. Oi. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Fazer o que você quer, mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Fantasia de amor com você, sonhando de eu te amar. Meu amigo Joel, o homem que comanda o jogo do bicho no Jurunas. Ô Joel, eu e você, você e eu. Vejo em ti a paz que eu perdi. Oh, olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. E aí, Dodô? E aí, o Bruce? E aí, Bruce? Descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. De Wellington Frangina, tá ali escorado, parece os gatos na canoa. Olha aquele gato de mercadinho, hein? Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Jurunas, a gente recorda como é que é. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Minha amiga Ana, é do Pitos, tá na área. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. As músicas que no passado foram sucesso e hoje pura recordação. Fazendo de mim pouco caso. Alô, Robertinho! Por que usar tanta ironia só pra me ferir? Segunda-feira é lá no palácio, viu, Robertinho? É nóis! Por que esse gesto tão falso? Maneiras cruéis e tão frias. Gravações! Fingindo um desprezo que eu sei, você não sente por mim. Que

chorar. O casal das comidas eu típicas, lá de Coraci tá na área. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Viu, Batera? Lá tem um vatapá que eu vou te contar, hein? Esqueci de viver. Tá gravando aí, maluquinho? Esqueci de viver. De tanto correr pra roubar tempo ao tempo, esquecendo até dos melhores amigos. De tanto lutar sem pensar no fracasso, descobri sem querer que eu vivi sem motivo. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Pra recordar, né? Esqueci de viver. Só pra recordar. Esqueci. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Bora no salão, Reginaldo Rossi. Vai! Um milhão de vezes não encontro a mim mesmo, estou no mesmo lugar. DJ Tom. Porém o que dói é ficar sozinho, sem flor escolher, só colhendo espinhos. Meu erro, já sei, foi amar demais. Por amor eu parei, fui ficando pra trás, ficando pra trás. Um milhão de vezes prometi a mim mesmo minha vida mudar. Um milhão de vezes. Minha amiga Val, dá valor nesse sucesso aí. Me mesmo. O Reginaldo. Estou no mesmo lugar. Alô, Val! Porém, o que dói é ficar sozinho. E Charles? Sem flores colher, só colhendo espinhos. Meu erro eu já sei. Esse daí, maluquinho. Foi amar demais. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Fui ficando pra trás. Eu amei demais. Por amor eu parei. Fui ficando pra trás. Aí, DJ Tom, toca mais uma na carroça. Acabou o amor. É, Amélia. Parece até mentira que acabou o encanto que você exercia sobre mim. Que tu era pra aquele homem? Eu era mesmo um escravo teu. Bicha pista, hein? Mas eu lutava e pedia a Deus pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto. Calma, chapicha. Eu te amando tanto. Vai ficar brabo. Eu nem notava que os meus grilhões tá lagada, meu irmão. Dos fantoches que em tuas mãos estava a minha sorte. E aí, irmão? A vida, a morte e o meu coração. Quando o cara sai do armário. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço, quero voltar pro laço. E a briga atravessou pro outro lado. Eu abraço. Oi. Eu sinto falta da tua prisão. Atravessada, né, mulher? Eu te adorando tanto. Uhul! Eu te amando tanto. Eu nem notava que os meus brilhões já esgoto eram cordéis daqueles dos fantoches que em tuas mãos estava a minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. Ei, DJ Moisés. Ah, mas agora que eu me libertei. O patrão Carlito tá na área. Tá ali só na manha. Fala, Carlitão, eu e você, você e eu. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos heróis. Não temos direito de errar. A gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer que eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão. Professor Fura Olho. Dessa união que nunca mais. Segunda-feira é nós lá no palácio, viu, professor? Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união. Aí os 20 minutos pra acabar, professor. Pode acabar. Giliade é o nome da fera. Não, a gente tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. E até 5 da manhã. Exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer que eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos. Amigo Wanderson, um abraço aqui do Tom, viu, garoto? E o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união. Direto dos Campos Marajoara para a luxuosa Carroça da Saudade. Chegou. Chegou. Tem sido sempre assim. Você longe de mim. Tem sido tão ruim. Você tão longe assim. E eu, tão triste sem você. Por quê? Por quê? você não quer voltar. A mim, o meu mundo é você, meu bem. Minha vida é você também. Meu amigo Dodô, tá na área. Alô, Dodô, depois dessa, é tua. Sofrer. Pega um balde. Meu coração. E tu vai lagrimar. Que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. DJ David, lá do Siqueirão. Cantarei assim. Voltou meu amor. Acaba firme. Voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem. Obrigado, Dedinho. Sabe que é nóis. E eu, tão triste sem você, porque auxiliando os DJs. Babuíno. Você não quer voltar. Auxiliando os DJs. A mim. Até agora ganhou um 8 do Tom. É você, meu bem. Minha vida é você. Vou tocar até 5 da manhã. Porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo. Aí depois aquela sopa, né? Seu. Calidão! Mais um dia voltará a mim. Tá chegando a carroça. Lá no meio do mundo, né, Carlito? Cantarei. Dia 8 e dia 9 de dezembro, voltou em Macapá. Meu amor, voltou, meu bem. Agora. Eu sei. Eu sei. O quê? Sou bem. Meus dias felizes. Olha aí. Professor Furolho, eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. A vitória de quem foi? Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tá, Dodô? Tão só, sem o teu carinho. E aí, Charlie? A lembrar sozinho é da fuga. Todo nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Flashback, será? Oh, oh, oh. E o Marcelo Henrique? Oh, oh, oh, oh. Ele é um mito. Grande Coló. O mito das aparelhagens. Isso aqui com a gente. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. quisera fugir desta amarga lembrança, quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só, vamos lá, filho, sem o teu carinho, carroça, carroça, da... sozinho todo o nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Que saudade é essa? Adeus, Xamira, vou calar a lira agora. Já é tempo e sem demora. Preciso que eu me vá. Gravando tudo, Vera Verão. Por Deus, sorria. Não. Professor Furo, olha o Jaqueão. Que assim de pena. Lenço branco longe a cena. Pra que eu possa caminhar. Eu vou levar por esta vida fora a dor de ter. Deixar agora. E aí, Mélia? Mas volto um dia na alegria plena pra ver contigo a hora mais serena. Saudade gostosa, né? Por Deus, Xamira, eu te juro, eu não queria, mas já é chegado o dia. O Moisés tá dando tiro pra tudo que é lado, mas... Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso. DJ Joãozinho. Pois assim vai ser. Alô, João! Preciso, tá por ali. Pra que eu possa ir em paz. O homem dos gols! E ele tá bem acompanhado, né? As meninas lá da TF, ao lado aí do DJ David. Hoje ele tá gastando um pouquinho. Só a beira. Só a beira. Lá do Siqueirão. A dor de ter que te deixar agora. Mas falta um dia na alegria plena pra ver contigo. Meu amigo Bomba. E o Robinho da 007, isso aqui curtindo a luxuosa. Meu Xanira, eu te juro, eu não queria, mas já é chegado o dia. Meu franjinha. E hora e meia já se foi. Hoje é a facilidade de matar a lagada. Por Deus, não chore, mostre o seu melhor sorriso. DJ Tuma, toca mais uma na carroça. Égua do som, papai. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas, tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui sempre tão amigo. O Charlie dá valor. Você deu pra mim o melhor do amor. É doido. Pega da música, pai. Tudo que um homem sempre desejou. O amor ficou somente a lembrança. restou uma esperança de te ver voltar novamente a meus braços e me fazer feliz assim como professor Furaúlio, eu vou tocar uma pra você, viu, professor? Foi um grande amor, mas foram tantas brigas. Uma cerveja bem gelada, eu vou tocar uma pra ti. Tantos desencontros em nossas vidas, nossa liberdade interrompida. Não menstrua. Nem eu, nem você nos deixávamos só. O Frangília tá na ilharga. Tudo que eu queria era você comigo. Olha aí, Marcelo, tá na lada ilharga. Eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. Tudo que um homem sempre... Professor Furaolho. CDs, gravando tudo, Floridina. Eu não posso sonhar com você, que eu acordo tão triste. Olha o maloqueiro Jorge CD. O dia inteiro eu me lembro que você existe. Quanto mais eu procuro esquecer o seu rosto tão lindo, toda hora no meu pensamento ele surgiu sorrindo. Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar pra mim. Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar pra mim. Segunda-feira tem Palácio dos Bares. Até hoje eu não me acostumei sua ausência. Sexta-feira tem Caribe Show. Pois em tudo eu vejo, eu sinto. Sábado e domingo, Bingão do Regis, lá em Castanhal. Quando eu ouço no rádio as canções que você mais gostava. E na terça-feira eu me lembro das frases. Estamos lá em Coreci, que você me falava. Lá na piscina do Vera. Daria tudo pra você estar aqui. E vai rolar um feijão pra você voltar pra mim. Logo na entrada, viu? Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar pra mim. DJ Tom Máximo. Com ele, a saudade é assim. Quando eu saio com um outro alguém pra tentar me esquecer. Amigo Bruce. De repente me dá valor. Eu falo no seu nome, mesmo sem querer. Quando eu saio pra me divertir numa roda de amigos, eu começo a sorrir de alegria, mas por quanto eu digo? Daria tudo! Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar pra mim. Daria tudo pra você estar aqui. Daria tudo pra você voltar pra mim. Que tu dá o stop lá. DJ Tom. Eu quero que você me deixe em paz. Pois seu amor eu não quero mais. Ai, minha velha. O que você fez foi tudo tão ruim. E o nosso amor já chegou ao fim. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Vai, Diego, né? Faça o que quiser, vou procurar outra mulher. Tentei te amar com todo meu amor,